Pedro Hadi, ele que é gestor administrativo da LBV, Legião da Boa Vontade, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Mais uma vez. E a satisfação é nossa aqui, porque, né, vamos falar de uma iniciativa bacana que está sendo feita aqui na cidade pela LBV, uma campanha até para arrecadação aí de cobertores nessa época em que eles são tão necessários. Isso, Guilherme. A LBV, ela inicia em abril, né, essa campanha Diga Sim, quando a LBV ligar a tenda com o coração, Diga Sim, é o nosso slogan. E na região sul do Brasil, nós vamos entregar 17.500 cobertores, né, às famílias, porque a gente percebe, nós temos mais de 100 famílias que nós atendemos em Foz e pela vulnerabilidade, né, da vida deles e a falta de condições, às vezes, realmente é uma época do ano que é mais sofredora, né? Exige mais as pessoas por causa do frio. Então a LBV colabora doando um cobertor a cada família, dando esse apoio nessa época. E como é que a pessoa que nos ouve, né, que tem interesse em participar, pode colaborar com essa campanha? Então, a LBV, ela faz os contatos, né? Desde abril nós estamos fazendo contato. As pessoas que quiserem colaborar com a LBV podem visitar. Nós estamos aqui na Damião Ferreira do Nascimento, próximo ao Shopping Catarata JL, conhecer o nosso trabalho e fazer também a sua doação ou através do site da LBV, lbv.org, e através do site também ele consegue fazer a doação. E, por exemplo, né, a pessoa às vezes ela tem um cobertor lá na casa dela, um cobertor infantil ou algo, né, enfim, que é novo, mas, enfim, está parado, né? Ela pode doar diretamente para vocês? Como é que funciona? Pode também. Pode levar até a unidade da LBV aqui em Foz do Iguaçu, né? Nós estamos lá de portas abertas a receber também doações, não só de cobertores, mas de roupas também, que a gente está sempre recebendo pessoas lá que vivem situação de vulnerabilidade, né, e a gente também faz doação de roupas às pessoas. Principalmente agora no frio, cobertores, mantas, enfim, roupas de frio. E como é que funciona o trabalho da LBV aqui no município? Porque o que vocês têm ali é um centro comunitário, né? Sim. Como é que funciona? Que tipo de atividades vocês promovem aqui em Foz? É um centro comunitário, né, de assistência social. Nós temos dois programas em Foz do Iguaçu. Nós atendemos crianças de 6 a 12 anos. Nós estamos com 100 crianças matriculadas. São 50 de manhã e 50 à tarde. Eles têm atividades diversas, são atividades lúdicas, né, de corpo e movimento, de cidadania, de arte e cultura e de saber, no horário que eles não estão na escola. Né? Então, eles chegam às 7h30 da manhã, recebem um café da manhã reforçado, vão para as atividades, tem um momento de tarefa também, que às vezes não dá tempo de fazer na escola e nem em casa, então a LBV disponibiliza esse momento para ser feito, o momento de tarefa. Aí eles têm duas atividades, depois almoço, e aí vão para a escola. E o mesmo período da tarde entra o meio-dia, almoça o meio-dia e meio, e também inicia as atividades a partir da 1h, e 4h, 3h, nós servimos um café da tarde, um lanche da tarde, e aí também são liberados para ir a partir das 4h30. E nós temos o programa do Cidadão Bebê, que é um programa que nós atendemos mulheres, né, mães gestantes, a partir do terceiro, quarto mês de gestação, até que o neném nasça. E a LBV entrega também uma cesta de alimentos por mês. Aliás, aproveitando a oportunidade, Guilherme, nós somos com vagas para esse programa de gestantes, tá? Quem se interessar e estiver vivendo a situação de vulnerabilidade, procurar a LBV, procurar assistente social, fazer ali uma triagem e ser matriculada no programa, que já inicia agora em junho, né? Esse programa Cidadão Bebê Gestantes. E o Cidadão Bebê Mães, que são crianças de 0 até 3 anos de idade. Também as mães vão lá uma vez por semana, recebem uma cesta de alimentos por mês e todo o apoio, palestras também, que são voltadas, né, reflexivas para a educação e a formação da criança. E a gente sabe que, por exemplo, essa parte da alimentação, ela é fundamental para as crianças, né? Muitas vezes essa refeição que eles fazem ali acaba sendo, né, a principal refeição do dia. Como é que vocês fazem até para a questão de recursos para manter todos esses projetos em funcionamento? Então, a LBV, ela não recebe subvenções federais, nem municipais, nem estaduais. Nós temos colaboradores, né? Colaboradores que mantêm todo o trabalho da instituição. Alguns fazem doações mensais, são mensalistas, e outros esporadicamente fazem doação. São com essas doações que a gente mantém as nossas 82 unidades no Brasil, tá? E a gente oferece realmente esse alimento que você falou, e é graças a esse apoio. Então, aproveitando a oportunidade mais uma vez, agradecer a todos os colaboradores aqui da região da fronteira de Foz do Iguaçu, que dizem sim para a LBV cada vez que recebem uma ligação. São eles que mantêm, são eles os grandes patrocinadores, né, do nosso trabalho. Por isso, nós atendemos mais de 15 milhões de pessoas, contando as unidades no exterior, no ano de 2018, graças ao apoio das pessoas. Aqui em Foz do Iguaçu, são quantas famílias atendidas? São mais de 100 famílias nós temos. Nós temos em torno de 114, mais ou menos, atendimentos famílias por mês. E a LBV fica ali próxima ao Shopping Cataratas, né, na região do Polo Centro. Tem um telefone para contato, algo aí para que as pessoas possam até agendar visitas para conhecer o trabalho de vocês? Sim, temos. Nós estamos ali na Damião Ferreira do Nascimento, 185, pertinho do Shopping Cataratas JL. Nosso telefone é o 45-3573-7008. Nós estamos lá desde as 7 da manhã até as 5h30 da tarde. Tá, quem quiser conhecer, visitar, a qualquer momento pode aparecer lá e será muito bem recebido, apresentado o trabalho. Portanto, 3573-7008, contato ali da LBV, né? Falamos aí sobre essa campanha agora, né, para arrecadação de cobertores, mas, né, todas as ações aí descritas pelo Pedro merecem o apoio, né? Quem tem essa disponibilidade pode ajudar, por favor, aí, entre em contato com a LBV. Pedro, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme, mais uma vez a RCI abrir as portas para nós da LBV. É um grande prazer a gente estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho.